Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e era uma vez uma samurai. Eita. Aqui é a Vanora e eles chegaram num templo abandonado. Olha aí, muito bem, Vanora. Conseguiu mandar uma frase lá do meio. Tá bom, essa tá boa. Mais de 40 edições do Instante História. Mora vai, né? E ela cortou a cabeça do Shogun. Puta que pariu, aí sim. É, meu. Muito bem, senhoras e senhores, temos aqui começo, meio e fim da nossa história, né? Hoje vamos fazer aqui uma estranha história samurai, contar aí dos samukas, né? Os famosos samukas. Pra quem é ouvinte novo, nunca ouviu aqui uma estranha história, cada um fala uma frase, a gente não combinou nada no começo, não sabe pra onde a história vai, nem da onde vem, né? Vai acontecer, e essa é a grande parte da beleza da loucura. Cada um fala uma frase e a gente vai contando essa história louca aí, né? Começo, meio e fim, que a gente falou aqui no começo do programa, tentar encaixar essa porra toda aí na história, né? Já temos aqui a primeira frase, era uma vez uma samurai. A frase do meio, eles chegaram num templo abandonado e o final, ela cortou a cabeça do Shogun. Então vamos lá. Era uma vez uma samurai chamada... Sério? Já deixa pra Vanora aí. Não. Nossa, mas... Olha isso, velho. Bem-vindo à armadilha mais filha da puta do Strange Story. Não, eu falei, né? Mandei mensagem pra ele. Ah, putz, precisa se preparar emocionalmente pra sacaneada que você vai na gente? Ah, não! Imagina! Só criatividade. Pode tá, falar. Ela se chamava Satiko Inofune. Nossa senhora, vai ser foda falar isso, mano. Satiko Inofune, escrevi assim mesmo e vai ficar assim. Mas escreveu, é teoricamente certo, viu? Certo mesmo. Era uma vez uma samurai chamada Satiko Inofune e ela foi chamada para uma missão. Que bosta! Já começou essas frases merda. E ela mandou uma profissão. Porra, aí não queria que eu falasse o quê? Nossa, ela ganhou um prêmio pelo nome dela. Ela é chamada. Daqui a pouco alguém fala. Cala tua boca, porra. Daqui a pouco alguém fala assim, ela tinha uma katana. Ai, caralho. E ela foi chamada para uma missão. Recuperar a tigela de arroz do imperador. A tigela sagrada. Que foi roubada por uma secla do Shogun rival. Caralho, que a mente vai trabalhando, né? Por uma seta, Shogun rival. É. Você tá tomando nota, Wild? Não. A mente não, dele que tá. Wild leu agora já, igual já que foi roubado por a seta. Ditado, né? Febrinho. Tá ditando pra escrever de novo a mesma frase. Não, tudo bem. Vamos lá. Rival chamado Shin Matsuda, do Império do Dragão Negro. Esses nomes são sacanagem. Meu bem, né? Satiko, ela é só. É samurai de elite. Satiko, treta, muito é? Bom. Ai, cara. Esse bagulho de Império do Dragão Negro me lembra muito aquele Tigre e o Dragão, né? Aquela parada meio mística. Sim. Vamos lá, foi roubado. É minha missão em toda a história. Ai, vamos lá. A tigela de arroz do imperador que foi roubada por uma seca do Shogun rival, chamado Shin Matsuda do Império do Dragão Negro. Satiko tinha uma katana especial, feita por... Ah, o Febrini adora fazer isso. Feita por Jun Nakamatsu. Vírgula. Calma aí, Jun. Nakaratsu, como é que é? Nakamatsu. O Febrini tá colocando arma, ele tá auto-sabotagem, tá ligado? Aí, não, chamado, aí não sei o que, não sei o que. Ele, porra, tu tá achando que a gente ia colocar que nome? Caraca. Joana? Eu pensei que Samurai, lá no Ferreiro João. Qual é o nome dela? Joana. Ah, esse nome é fácil pra mim. Ah, quem foi o ferreiro que fez a espada da Samurai? Ah, foi o Marcos, tá ligado? O Marcos T. Ferreiro Kleber, né? É, não, porra, é nome japonês. É, vamos tentar manter ao menos o mínimo realista possível dentro da capacidade de ser história, né? Postinho aqui. Mas vai, Vodoro, se tá, eu continuar aí, a frase, dele era Jun Nakamatsu, vírgula. Essa espada era viva e se alimentava do sangue dos oponentes. Boa, garota! Pô, aí sim! Agora tá virando uma louca, hein? Já sei. Eu gostei desse Jun Nakamatsu, do jeito que foi escrito. uma parada tipo, é um Jun Japão do samurai, né? É, não, Japão Oriente Médio, tá ligado? Uma mistura lá do Jun Nakamatsu. Um japonês moreno, tá ligado? Turbante. Segredos antigos da Mesopotâmia, tá ligado? É. Tô falando isso que eu tô pensando, tá ligado? Ninguém sabe. Mas ela não foi só. Junto com ela estava. Olha a vingança! Do jogo de. Seu mentor, chamado Pai Mei. Pai Mei era chinês, cara. Ele odeia japonês. Ah, mas aí deve ter um motivo pra isso. Isso é uma afronta. Mas perceba que ele não jogou a bomba de novo pra mim, né? É. Dessa vez não deu nome. E sua longa jornada começara a partir do momento que eles tiveram que atravessar a temida montanha. Calma, mano, é só uma frase. É uma frase. É uma frase bem grande. É uma frase bem grande. Calma, vamos por partes. E sua longa jornada, igual essa frase, começou ao atarem. Começou ao atravessarem. Ao atravessarem. A temida montanha. A temida montanha. E aí é isso, Brasil. É isso? Agora é com. É isso, Brasil. Agora é com o Wilde. Sua longa jornada começou a atravessar a temida montanha. A temida montanha. A dupla pegou a estrada desértica de Shunjirou. Estamos bem. Onde encontraram. Eu te odeio tanto. Ah, não, olha só como o Febrini é. Ele reclama sobre nós, caralho, né? Uma frase, não sei o quê. Mas aí ele manda, chamada, onde encontrou. Se a frase tiver três palavras é do Febrini, tá ligado? Eu tô deixando a Vanora brilhar, que a Vanora que é a mulher samurai aqui. Aí não, nossa, o Vinícius passou 5 segundos a mais pensando. Onde encontraram um pequeno vilarejo parcialmente destruído. Eita, pô. Começou a sidequest agora. Os aldeões informaram que aquilo era obra do Império do Dragão Negro. Vixe Maria, vai até Yu-Gi-Oh! Aí. Os aldeões informaram que aquilo era obra do Império do Dragão Negro. Mas Pai Mei estranhou, pois a espada de Nitico... É Nitico, não é dela? Tá, Chico. Deixa eu falar de novo. Ah, Nitico é a irmã dela, da outra história, confundi. A irmã dela. Eu cheguei. É tipo É tipo aqueles irmãos lá, que um é Xerox, outro é Fax, umas possíveis. Satico e Nofume, Nitico e Nofume. Mas Pai Mei estranhou, pois a espada de Satico começou a brilhar. Eita porra, meu. Olha, tá começando, hein? Ela tá começando. A atmosfera ficou mais densa. E Satico disse, não estamos mais sozinhos. Vixe merda. Maria, eu pensei que ele ia falar, fudeu. Não estamos mais sozinhos, fudeu. É, Já disse um ditado japonês de 1000 anos. Fudeu, negado. Corre, negado. Não estamos mais sozinhos. A samurai e Pai Mei desembainharam suas espadas. Ih, moleque, agora sim. Agora sim, vamos lá, Febrini. Continuará com mais do que 3 palavras? A samurai e Pai Mei desembainharam suas espadas. No momento exato em que os ninjas desceram das árvores e os cercaram. Puta que pariu, meu irmão. Meu Deus, chegou. Ninja não tem alma, hein? Só. É, ninja é tudo anime, mano. Ah, vamos ver como eu saio daqui, né? Sabe o que eu tô pensando? Uma cena dessa, a gente imagina um Kill Bill, uma porra assim, né? Deve ter um molecado mais novo aí que já vê Naruto na hora, né? Ninja, Naruto! Ninjas não se vestem de laranja, pequeno. Pequenos. Começa aquela musiquinha de Naruto dos tambores, né? Sim! Um ninja loiro, pra começar, né? Um ninja loiro vestido de laranja. É. Tá, no momento exato que os ninjas desceram da árvore e os cercaram. Banora. Tô pensando, macho, pera! Porra, porra. Pai Mei exclamou, não esperava vocês. Eita, o quê? Moleque, como assim? Aí eles respondem, é por isso que nós somos ninjas. Isso não faz sentido, tá ligado? Tipo, a mulher fala, ó, não estamos sozinhos. Aí aparece os ninjas, eu, nossa senhora. Não, mas se não esperava vocês, provavelmente ele deve conhecer os caras, né? Que ele falou, opa, não esperava vocês especificamente. Pois aqueles ninjas eram mercenários. Isso. Então tá bom. Ajuda, né? Pelo menos dá uma opção de caminho, né? Tava Febrini. Todo mundo esperando, né? Aquela frase, tá ligado? Caralho, agora vou chegar o Hattori Hanzo. Os caras são mercenários. Até aí é que tá. Se eles são mercenários, eles não são do Império Dragão Negro. Verdade, né? Pois aqueles ninjas eram mercenários. Antigos alunos de Pai Mei. Puta que pariu, meu irmão. Agora sim, fui fudeu, hein? E a Nitico tá ali, pronto pra... É. Não, não é Nitico não, galera, é Satico. Vê só assim... Cara, vai acontecer a mesma coisa com história do Segunda Guerra, pô, que virou Joel Santana, tá ligado? Era Joel alguma coisa. Aí eu falei Joel Santana uma vez, e não, agora é Joel Santana. Você bem sabe, mestre, o dinheiro é o nosso norte. Os caras são vendidos, meu irmão. Tá ligado que o negócio nosso é dinheiro. Calma aí, o que foi, mano? Eu entendi direito. Você bem sabe, mestre. Você bem sabe, mestre. Dinheiro é o quê? O nosso norte. Teoricamente, é o nosso norte. Dinheiro é o nosso norte. Como assim, teoricamente? A Vanora ia explicar. Não, calma, teoricamente. É, teoricamente dava pra colocar do jeito mais bonito, mas como não pode mudar, fica assim. É, não, aqui não. A concordância vai pra cá do caralho, filho. É um dos bagulho aí que você é louco, português até chora. Eu gosto, ó, qualquer frase que tiver cujo, ela não faz sentido nenhum com as duas últimas. Cujo do seu pedaço, cara, caralho, esse cujo tá erradíssimo, aí. Você bem sabe, mestre, o dinheiro é o nosso norte. O mesmo ninja que falou arremessou uma shuriken contra o Pai Mei. Eita porra! Não queria saber não, meu velho. O cara é cachorro louco. Cachorro não, porque já me comer. Ele é só louco. Mas Satiko já estava ao seu lado, cortando-o ao meio. Puta que pariu, meu irmão. Porra! A mina é sinistra, tá ligado? Tipo, desaparece num lugar, aparece no outro e... O cara abre bem devagarzinho, assim, ó. Ele fala ainda. Peraí, o que é que aconteceu? É? Ele tenta se abraçar, tá ligado? Tipo, ele tá cortando no meio, aí ele com o outro braço... Ele tenta se abraçar. Se abraça, tá ligado? Se junta, né? Aí, fica uma linha. Aí, de norte, aquele cara que viu uma linha vermelha na frente do corpo, assim, né? É. Um risquinho assim. Não, se for, no cinema, essa cena era o seguinte: ia mostrar a visão do ninja, tá ligado? Olhando pro Pai Mei, e aí o Pai Mei que se divide. Mas na verdade, aí a câmera troca, tá ligado? E é ele que tá cortando. Não, mas Satiko já estava ao seu lado, cortando ao meio. Me deu uma razão para não exterminar todos os seus alunos. Ela falou pra mim? Eita porra! Sim. Ela é porra louca, mano. Caralho, velho. Por essa eu não esperei. A espada, maluco. A espada é sinistra. Velho maldito. Imagina se ela falou. Era amigo, do nada virou. Daqui a pouco ela começa a lutar com ele, dali. Eu nunca gostei de você, nem eu. Eu odeio. Me dá uma toca ninja aí, ela vira ninja. Vai fazer ele comer cabeça de peixe? Caralho, velho, ia ser muito louco isso. É, me deu uma razão para não exterminar seus alunos. Mas com o Pai Mei, não havia perdão. Ele simplesmente deu a ordem. Pode exterminar. Nossa senhora! Pai Mei é linha dura, meu irmão. Ninguém trai pra... É uma vez só. Tem vez aí nesse Japão feudal, hein? Ele deu a ordem. Pode exterminar. Mas quando Satiko matou o último ninja, a espada se manifestou. Tá merda, meu irmão. É verdade, né? A espada... É, mano. Se manifestou. Quero mais. Se manifestou, mas era só uma cãibra. A câmera da espada, que porra é essa? A espada é viva, pô. É verdade, né? Emitia um denso miasma, coisa que ela nunca havia feito antes. Olha aí. Deixa eu só olhar no dicionário aqui. É, né? Caralho, meu irmão, porra é essa? É tanta correria no Stand Story que a gente não consegue nem pensar em palavra diferente, tá ligado? É, né? A Vanora em 5 minutos já mandou um miasma. É, miasma, tá ligado? Caralho, meu irmão. É, na névoa apareceram imagens de quem havia contratado os ninjas. Ô, louco, hein? Não teria pensado numa saída melhor. É, né? Na névoa apareceram imagens de quem havia contratado os ninjas. Era Nitiko, irmã de Satiko. Caralho! Puta que pariu! Ah, merda, velho. Olha aí, bicho. Você é louco, essa família tá foda. Meu irmão, não. Sabe o que é melhor? Agora o Febrinho vai se fuder. Porque ele vai falar, vai começar a trocar Satiko com o Nitiko. E daqui a pouco o cara vai pensar, peraí, a Nitiko não tava aí. Agora ela tá, tá ligado? É, vai se fuder agora. Eu não, vou não, que agora eu peguei um negócio que inventaram que chama caneta e tô anotando. Louco, né? Deixa eu fazer a picha aqui dos personagens. Peraí, né? Satiko, samurai, honrada. Nitiko, fila da puta. Nota, não confundi. Satiko caiu de joelhos ao chão, cravando sua espada na terra. Aliás, na areia. Na areia. Bem, garoto, para não sujar, não vai... Melhor cegar ela na areia. É porque, não, porque a terra normalmente ela é molhada, tá? Mas a gente tá no deserto, então é na areia. Tá no deserto? Eu pensei que era só a estrada que era deserto, porque não tinha ninguém. Não, eu tava imaginando um clima mais árido mesmo. Então, errado. Na hora que eu falei, eu pensei nisso, tá ligado? Caralho, velho. Pior que eu tinha uma parada. Uma parada legal pra colocar, mas isso na história. É isso. Mas não havia tempo para lamentações, pois o tempo passava e ela estava com raiva. Não, eu não tenho. Que bosta é essa? Ela estava com raiva. Eu tô com tanta raiva que eu vou ficar de joelho aqui. É com os sentimentos, eu também fiquei. Eu fiquei muito triste com essa notícia. Caralho, é. Tô destreinado. Mas não havia tempo para lamentações, pois o tempo passava. Passava e ela estava com muita raiva. Ai, ai. O cara nem confirma, só dá uma risadinha. Eu vou fazer o que eu já falei, cara. Não dá. Que merda, eu tava com uma parada foda. Fugiu, velho. Eu não tô conseguindo lembrar nem agora. Porra. Mas eu vou trazer uma esperança aqui, ó. Pois o tempo passava e ela estava com muita raiva. Pai Meia olhou e disse: Nitico quer a espada. Porra, meu irmão. Será? Caralho, velho. Eu fiquei pensando em outra parada. Sobre isso aí, né? A parada vai pra lugares que você nem imagina. Vai pra lugar nenhum. Ela não a terá, nem que o tenha que transformar o mundo em um mar de sangue. Tá. Puta merda. Fora, cara. Não, tá louco. Eu falaria isso com certeza. Ela com certeza falaria isso. Depois dela blasfemar contra o próprio mentor, seu velho idiota. Bem, antes do miasma, tava tudo de bem, não, minha irmã e tal, tudo certo, tá lá. Aí, nossa, minha irmã é traidora, vou matar, tá ligado? Caralho. O pai meio fez alguma coisa muito errada aí nesse treinamento. Ou ele tá muito... Mas não, pô, as porra dos... Olha só, mano, como a história tá bem montada. As porra dos ninjas contratados da irmã da Satiko... Que era discípulo do Pai Mei. E o Pai Mei também é mestre da Satiko, que é a irmã da Nitico. O bagulho tá se encaixando fodamente. O pior que... Cara, minha frase tem que ser... Vai ser foda agora. Porque, tipo, eu coloquei uma parada pra continuar, aí tem um diálogo e eu vou ter que dar continuidade de novo. Não, pô, você pode seguir a história. Você não precisa continuar o diálogo. Não, beleza, beleza. Continuaram o seu caminho durante um dia. Até que chegaram ao Império do Dragão Negro. Caralho, agora deixa eu pegar, mano. Ah. Lembrando que é Império, não é? Tipo, não chegaram no castelo, não, hein? Só pra... Chegaram no reino, né? É, no Império. Continuaram seu caminho por um dia até que chegaram no Império do Dragão Negro. Onde viram preso em uma estaca de um Nakamatsu. Criador da espada. Puta merda, velho. O árabe japonês. Putz. Não sei porque eu tô falando em árabe. Tem nada a ver, tá ligado? É que eu pensei em Jin, tá ligado? Jin e os gênios. E Jin. E veio isso. E eu vou escrever Jin de novo. É, com um Alcorão no braço e Hashi no outro. Agora é o Febrine. Não, tá? Fui eu que falei essa frase. Você? Não, tá errado. Tá mais louca do que o Jun, um DJ junto. Ah, não, verdade. Para tudo. Eu efeito estranho história. Esse tempo todo eles estão olhando, assim, estão olhando pro cara parado. Enquanto era constrangedor, tá ligado? Tá o pai meio que, caralho, fala alguma coisa. O cara tá lá empalado, tá ligado? Os olhos foram arrancados pelos corvos. E eles estão olhando. Vai, mano. Tá. Com uma expressão ininteligível, Satiko seguiu rumo aos portões do lugar. Do Império. Do Japão. Caralho, ela cagou pro. Oi? Caguei! Ela seguiu rumo aos portões, mas não é o portão de entrada da cidade. São os portões do inferno. É tipo o portão do Covil. Da... Portões. Aí, não. Portão do Covil, beleza. Não, calma aí. É seguir de seus portões, ponto. Tem coisa que menos é mais. Tá bom. Aí pronto, isso aí. Aí é comigo. Infelizmente, aí é comigo. Depois que você mandou ininteligível, já tá ótimo. Eu muito do seguir rumo aos portões, tipo, podia ter trocado esse seguir, tipo, cagou, tá ligado? É, porra, o maluco fez a espada da mina, pã. Tá, cagou o criador de espada. Eu tô achando que a Nitico que é gente boa nessa porra, Satiko é filha da puta, hein. Pai Mei fez uma reverência ao mestre ferreiro e achou uma carta em suas mãos. Puta que pariu! Achou isso. Uma carta na mão? Eu falei, achou uma carta em suas mãos. Eu falei em suas mãos. Em suas mãos? É, em suas mãos. O cara morreu com as mãozinhas de pra frente. Segurando um assim, né? Que nem Horácio. Não me mata. O maluco falou, ó, você leva o cara lá, ele já tá morto. Você põe na estaca, depois você amarra as mãos dele assim na frente, aí você põe a carta nas duas mãos, assim, no meio, hein? Não vai deixar essa carta cair no chão. Foi no meio das duas mãos dele assim, ó. A carta dizia, não existe tigela de arroz. Caralho, menino. A tigela é uma mentira. Pera, mas se a tigela, assim como o bolo, é uma mentira... Então o arroz também é uma mentira. Então ninguém... Isso é a fome. Ele tá falando da fome. Estigiados. O Yuri ficou. Quando o Yuri fala baixo, que o bagulho foi foda. É que ele foi passado. Eu tô teorizando, tô pensando, eu tô construindo as coisas aqui. Paimei assombrado tentou alcançar Satiko, mas os portões fecharam-se em sua cara. O Lu! Caralho, velho! É uma cilada, Pinho. Não, abre aqui! O legal é a colocação das vírgulas, né? Pai meio assombrado, parece que é o nome do cara, né? Pai meio assombrado. Pai meio assombrado. É o pai meio assombrado. Ele não tá todo assombrado, nem pouco. Ele tá meio, tá ligado? Esse é o pai meio assombrado. Tá. Sabe quando você vai jogar Tekken? Você pega o Yori zumbi? Como é? Quando você vai jogar Tekken of Fighters, aí você pega o Yori zumbi, tá ligado? Esse aqui é o pai meio assombrado, tem que segurar start. Caralho, fechar as portas, pô. Ninguém assombrado entra no Império, tá ligado? Basicamente. Se o Império fosse seu, você também não ia querer, né? Quem é que tá nos portões? É o pai meio. Ah, esse pode entrar. Quem é que tá aí? Pai meio assombrado? Não, esse não pode. Não. E o show, rapaz. Vem com fantasma, assombração, poltergeist, aí uma merda, tá ligado? Depois pra tirar. Fecharam em sua cara. Na cara do... Na cara! Fechou na barba do Baimei. É, ele... Maldito japonês, tá ligado? Isso que ele odeia. É. Satiko, ao perceber a falta de seu mestre, olhou para trás e viu uma centena de arqueiros inimigos. Vixe, agora fodeu, Satiko. Não faz sentido nenhum, né? Porque se ela já tava na frente, ela olhou pra trás, ela olhou pro pai meio. Não, os portões se fecharam? Não, os portões se fecharam, Febrine. Então, isso, ela já tava andando. Ela tava desvairada, né? Ela tava andando, foi certo? Indo, né? Ela tava andando. Os portões se fecharam nas costas dela, certo? Ela olhou pra trás e viu uma centena de arqueiros. Esses arqueiros estão perto do portão? Não, eles estão mais à frente. Pelo que eu entendi, então tipo, ela foi andando. Então não faz sentido olhar pra trás. Não, sabe por quê? Não, calma, vê só. É porque eu tô falando isso. Porque quando eu pensei em portões, eu pensei numa muralha, tá ligado? E eles estavam lá. Então, mas ó. E aí entrou alguém do Império Inimigo e agora eles vão matar, tá ligado? Ah, eles estavam camperando lá. Eles estão na muralha, então. É. Porque assim, como quando fica em aberto, aí você cria. Os caras ficam na muralha e o portão fica aberto. Aí, ó, precisa tirar. Chega uma pessoa bem pertinho, os caras, não vai passar, velho. Ela não tem moral. Aí quando passa, porra, os caras, cara, opa! O cara do Império do Sol não vai entrar no Império do Dragão Negro, né? Ele entra e, caralho, a galera é foda. É, caralho. Isso me ajuda. Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar aqui a nossa primeira pausa nessa história maravilhosa. Da nossa Satiko Nitiko. E começa assim: era uma vez uma samurai, e eles chegaram no templo abandonado e ela cortou a cabeça do Shogun. Era uma vez uma samurai chamada Satiko Inofune. E ela sempre foi chamada. Não, e ela foi chamada para uma missão: recuperar a tigela de arroz do imperador. Olha aí, já sabemos que não há tigela de arroz, hein? Isso aí foi um engano. Que significa isso, tá ligado? Que foi roubada por uma secla do Shogun rival, chamado Shin Matsuda, do Império do Dragão Negro. Esse maluco também tem que entrar na história, hein, maluco? É. Satiko tinha uma katana especial feita por Jun Nakamatsu. Esse nome é demais. Essa espada era viva e se alimentava do sangue dos oponentes. Mas ela não foi só. Junto com ela estava seu mentor, chamado Pai Mei, que levou uma portada na cara e morreu. Guerreiro mais foda do Oriente. Caralho, meu. Fechou o portão, era só ele dar um jump por cima dessa porra, igual um, sei lá, um japonês voador de guarda-chuva, tá ligado? E sua longa jornada começou ao atravessar a temida montanha. Temida, essa montanha foi temida mesmo. Nossa, que montanha aí, tipo, eles já atravessaram, tá ligado? Tem que andar na hora que olha e fala, ixi, aquela montanha é temida. Ah, não, então vamos pela outra. Não, é que eles temem a montanha, você não sabe o que é, tá ligado? Mas eles só temem, tipo, ter que subir, tá? Caralho, que saco, demora. Dói, tá ligado? É uma montada da porra. Olha agora, ó, essa frase é genial. A dupla pegou a estrada desértica de Shungirou. A estrada desértica e uma estrada que não tem ninguém. Daqui a pouco a estrada virou um deserto. Não, não, não. Veja só a diferença. Quando você vai, estrada deserta, aí não tem ninguém. Estrada desértica, estrada de deserto. Desértica de deserto? Caralho, sim, pra mim que a estrada desértica não é estrada sem ninguém. Não. Você tá confundindo com isso, justamente, você tá confundindo com estrada deserta. Nossa, que estrada deserta. Então é isso. Agora, nossa, estrada desértica, precisa de água pra não morrer. É uma estrada árida. Agora eu tô imaginando esse deserto no Japão. Então, maldito. Essa estrada, ela fica na montanha temida. Você vê como é que ela é temida. Ó, já deu tudo errado, né? Verdade. Onde encontraram um pequeno vilarejo parcialmente destruído. Os aldeões informaram que aquilo era obra do Império do Dragão Negro. Mas Pai Mei estranhou, pois a espada de Satiko começou a brilhar. Essa espada também, né? Parece a espada do Frodo. Quando vem orc, ela acende. A atmosfera ficou mais densa e Satiko disse, não estamos mais sozinhos. A samurai e Pai Mei desembainharam suas espadas no momento exato em que os ninjas desceram das árvores e os cercaram. Fucking ninjas. Pai Mei exclamou, não esperava vocês, pois aqueles ninjas eram mercenários. Antigos alunos de Pai Mei. Você bem sabe, mestre, o dinheiro é o nosso norte. Esse maluco também. Ficou tão rastrão nessa frase, né? Frase bizarra, caralho. Imagina o maluco falando com aquela vozinha. Sabe aquele filme que os caras dublaram em cima? Kung Po? Com aquela vozinha, sabe? Você bem sabe, mestre, o dinheiro é o nosso norte. Uma vozinha assim, tá ligado? O maluco mexe a boca e depois sai a voz. Você bem sabe. O mesmo ninja que falou, arremessou. O maluco falou e ainda jogou a shuriken. Cara, tá numa mágoa fodida, tá ligado? Dinheiro nosso gosto, velho. Só faltou pra já. Mas Satiko já estava a seu lado, cortando-o ao meio. Me deu uma razão para não exterminar todos os seus alunos. Aqui é a Satiko falando. Mas com o Pai Mei não havia perdão, ele deu a ordem. Pode exterminar! Cara, no Japão antigo não tinha pra ninguém, meu velho. O cara pisou fora da linha. Corta o pé! Não, também a gente tá falando, a Satiko é porra louca, né? O Pai Mei já é um porra louca do caralho. Aí vem a mina, mais porra louca do que ele? É dois malucos, né, mano? Não, pô. É aquele negócio, ele foi, não, o Satiko vai treinar comigo, ele vai treinar atrás. Treina Satiko desde que ela era criança, tá ligado? E aí, tipo, uma criança inocente e tal. Só que o Pai Mei era muito filha da puta, tá ligado? Linha dura e tal, tava pra poder. Ela aprendeu, ela só foi isso que ela aprendeu, tá ligado? A não ter perdão. O Pai Mei é foda até encontrar uma porta, porque aí é o ponto fraco dele. Quando põe um portão na frente dele, ele fala, ó, tem que deixar o campo de batalha, infelizmente. Preciso... Nossa, fecharam a porta, como eu vou entrar agora? Preciso de uma rota adjacente, né? Ai, ai. É, pode terminar. Mas quando Satiko matou o último ninja, a espada se manifestou e emitia um denso miasma, coisa que ela não havia feito antes. Na névoa apareceram imagens de quem havia contratado os ninjas. Era Nitiko, irmã de Satiko. Satiko caiu. Satiko caiu de joelhos, cravando a espada na areia. Não, calma aí, essa frase aqui eu vou pedir atenção, por favor. Satiko. Que coisa do humilde. Satiko caiu de joelhos, cravando a espada na areia. Você já pensa a pessoa, né? Puta, triste, né? Puta, minha irmã, que traição, não sei o quê. Mas não havia tempo pra lamentações. O tempo passava, ele tava com muita raiva. Caralho, passou rapidinho, velho. Esse é o treinamento do Pai Mei pra, tipo, suprimir as emoções, tá ligado? Aí, tipo, ela... Não, posso... Minha irmã traidora aí, bateu saiu, tá ligado? No chão e voltou. Taça, né? Tá ligado? Bateu no pé, já, tchau, tchau, em marcha, tá ligado? Ai, ai. Pai Mei olhou e disse, Nitiko quer a espada. E ela diz, ela não a terá, nem que eu tenha que transformar o mundo no mar de sangue. Caralho, essa Tico é muito revoltada, velho. Ah. Sério? Tá, velho. Louco. Isso é adolescência tardia, tá ligado? A infância foi arrancada não, dela, coitada. A gente não falou quantos anos ela tinha. Verdade, né? Tá. É, japonês, tá, ela deve ter, tipo, 14 anos, tá ligado? Normalmente é isso. Muito. Normalmente é assim. Até o Pai Mei deve ter, tipo, 20, tá ligado? Ele é velho, mas ele tem 20 anos. É antes do que o Bill, dessa porra. continuaram seu caminho por um dia até que chegaram no Império do Dragão Negro, onde viram numa estaca Jun Nakamatsu, o criador da espada. Com uma expressão ininteligível, Satiko seguiu rumo aos portões. Cagou foda pro velho, né? Porra, o cara fez a espada aqui, foda-se. Nossa, estou grato pra ele, estou grato por ele, pela minha arma. Super foda? É. Não. O Satiko vai embora e caga, né? Solenemente. Pai Mei fez uma reverência ao mestre ferreiro e achou uma carta em suas mãos. A carta dizia: não existe tigela de arroz. Eita, caralho. Pai meio assombrado, é um pai meio zumbi, escolheram segurar o estágio. É o novo status dele, pai meio cansado, pai meio com fome, pai meio assombrado. Ai, caralho, depois da Leona zumbi, do Yori zumbi, temos agora pai meio assombrado. Pai meio assombrado. Ai, ai. Pai meio assombrado tentou alcançar Satiko, mas os portões se fecharam na sua cara. Satiko, sentindo a falta de seu mestre, olhou para trás e viu uma centena de arqueiros inimigos. Vamos lá, vou começar... Vou começar com uma frase maravilhosa. Quando começa assim, fudeu. Que filha da puta, ele vai mandar uma merda. Não grande, eu tô vendo. Vai. Ah, vai, vai, vai. O cara mandou um vai, eu não aguentei. Vou falar uma frase maravilhosa, vai. Me fala essa frase que eu quero ouvir. Tipo, vai, filha da puta. Ai, ai, velho. Ai, caralho. Até esqueci o que ia falar, velho. Ai, meu Deus. Não sei se eu acho muito bom ou muito ruim que você tenha esquecido. Esqueci mesmo, de verdade. Ai, ai, vamos lá então. Uma centena de arqueiros inimigos liderados por Shin Matsuda. Tá merda, meu irmão. O Shogun em pessoa! Eita, pô! Nossa, como... Não, mas calma aí. O Shin Matsuda não é Shogun não, pô. Ele é o Asecla. Ah, é? É, ele é o Asecla, ele no... Testei Shogun, a rival, e ele é o Asecla. Ah, é verdade. O Shogun não tem nome, o nome dele é Shogun. Shogun é irrelevante pra causa. É o Shogun? Shogun, Shogun? É tipo Shogun. Rei, chama rei de rei, velho. Quem é o rei? É o rei, é o rei. É o Shogun, né? É o Shogun, aparece aquele lutador de MMA, tá ligado? Shogun. Tá, liderados por Shin Matsuda. Você só jogou esse nome aqui pra você não esquecer do nome, né? Não, colocar um conflito aí também, né, mano? Porra, não tá bom de conflito? Não tá tudo muito confuso? Não, colocou um conflito agora, né? Porque tem um monte de arqueiro mirando, pá, e ela tá ali, né? Mãozinha na espada, carinha de capeta dela. Mas essa batata quente não vai ficar na minha mão. Olha só! Tico gritou. Devolva minha tigela de arroz. Ela gritou? Eita porra! Aí ele fala, você é burra? Você não leu a carta? O cara morreu pra escrever aquela carta, mas eu não leio. É um refratário. Tupperware. Devolva um refratário de arroz. Não é refratário, é tigela. Devolva minha tigela de arroz. Devolva-me. A tigela de arroz. Ah, então Shin grita de volta. Você está louca. Nada foi roubado do seu reino. Vixe Maria. Nossa. Shin grita de volta. Você está louca. Nada foi roubado de seu reino. O cara está no topo da muralha, né? O cara está lá com os loucos embaixo. Embaixo não, em volta, né? Do lado. Porque os caras estavam na muralha. Eu achei que fosse o contrário. Ele está embaixo, será? É, não sei, pra mim deu essa ideia do tipo, os caras deu em quadro lá nela, né? Cercou lá com as flechas e ele chegou pra bater o lero lá com ela. Shin continua. Trouxemos você aqui apenas pela espada. Caralho, meu irmão. Ah. Puta, então o Shogun do Império da Satiko era um filho da puta, meu irmão. Ele era muito excêntrico. Não é? Provavelmente a tigela dele quebrou por causa de algum... De algum funcionário, tá ligado? Aí, galera, aí Nitico, filha da puta, tá ligado? A tigela preferida do rei, do imperador. Olha, eu sei quem pegou. Caralho, eu já tava imaginando, né? O que, que o imperador fez? Entregou a porra da mina com a espada por proteção, por ouro, por alguma coisa assim. Aí o Wilde vem com a porra da tigela. Esquece essa tigela, caralho. É tem uma coisa muito mais legal do que a tigela, pô. Ei, peraí. Não sou eu, não. Não, sou eu. Sou eu. Eu tô lendo aqui já. Nossa, tô pensando. Não. Satiko pegou a sua espada, tirou o ofudá da bainha e virou pro gajo e falou o seguinte: se é a espada que você quer, você tem. Calma, Vanora. A Vanora já manda uma. Vou mandar aqui um poema. O gajo, tá ligado? Não, não mandou um gajo. Um bastão, né, Pelé? Calma, vamos no começo. Satiko. Eu só lembro a primeira. A frase foi tão grande que eu só lembro a primeira palavra. Satiko. Não lembro mais nada, absolutamente nada. Atiko e fubá. Então, a Satiko tirou o fudá da espada. Tá, peraí, deixa eu organizar esse trem aqui na cabeça. Satiko pegou a espada, retirou o ofudá da bainha e disse para... Já fala Shimikami, já tô... É Shimatsuda. Se você quer a espada, você a terá. Olha aí, hein? Mandou o desafio. Agora você explica para nós e pros ouvintes o que é um fubá. Um ofudá, ele é um tipo de um amuleto shintoísta que é utilizado pra proteção, pra, sei lá, alguma coisa. Ele tem várias funções, mas no geral é pra proteção mesmo. É tipo um terço. Ela tirou o terço da espada, que a espada... É, tirou o terço ali da espada. Espada de Nossa Senhora. Não, como a espada tem toda aquela parada de sugar a alma e tal, não sei o que, aí é bom, né? É necessário. Uhum. algum desavisado tocar na lâmina e... Essa pelinha, né? É. Agora o bicho vai pegar, então, hein, porra. Será? Satiko tinha um plano em sua mente, se aproximar de Shin e matá-lo. Ela não queria conversa não, meu velho. Saída elegante. Ah, então ela fez isso no stealth. Sim. Ah, eu pensei que ela tinha tirado na cara dele e falou, você quer? Então vem pegar. E aí ele já, ô, mas não. Não. Pela frase do Wilde, ela tirou na miúda, né? Falou, toma aqui a espadinha, vem pegar. E vamos lá. Satiko tinha um plano sua mente se aproximar de Shin e matá-lo. Eita, cuzão, agora eu vou mandar... Legal que vocês começam as duas frases falando Satiko, vou começar falando Satiko também, só pra fuder tudo, né? Todas as frases agora tem que começar... Manda um rapidamente aí. Rapidamente igual a sério, né? Vamos lá. Satiko tinha um plano em sua mente, se aproximar de Shin e matá-lo. E assim ela o fez... ajoelhando-se e estendendo a espada. Tá que pariu, meu irmão. Nossa. Essa mina é zica, véi. E assim ela fez, ajoelhando-se e estendendo a espada. Avidamente, Shin agarrou a espada e se arrependeu amargamente. Amargamente. É porque tá amargo, tá ligado? Vou escrever assim, ó. Amargamente. Com um movimento preciso, Satiko... eita, calma. Eu já ia mandar um... ia contar a história inteira até o parte 3. Com um corte preciso, Satiko... Caralho, meu irmão, tá... a palavra vem e foge, tá ligado? Vai lá, com um corte com preciso, Satiko, e continua, vai lá. Com um corte preciso, Ai, não, porra, meu irmão, eu criei uma parada e não tô gostando do que eu tô falando. Ai, peraí, calma, deixa eu voltar. Voltei, vai volta. Lá. Vamos lá. Com um corte preciso, porra, não, calma. Nossa, velho, a mente tá indo país, cara, agora, caralho. Não. Beleza. Tá igual a forja, saindo fumaça pela orelha. É, não, tá foda. Tá quente, tá derretendo meu fone. Ficou vermelho, igual aquelas máscaras japonesas que tem um narizão, sabe? Calma. No começo. Agora ela vai estar tão forte que ela tá até destruindo o Wilde aqui. A espada tá destruindo o Wilde. Tá foda, tá na minha alma. Calma. Eu falei o quê? Eu já esqueci com o que eu falei. Com corte preciso, satírico. Calma. Com corte preciso, satírico. É? Ah, certo. Com corte preciso. Cara, eu falei isso tudo pra falar só isso, tá ligado? Com corte preciso, satírico. É porque eu tinha outra ideia. Deixa eu terminar. Vamos lá, calma. Com um corte preciso, Satiko decapitou Shin Matsuda. E é isso? É porque eu não queria começar com corte preciso, tá ligado? Caralho, mano. Até escrevi errado. Ai, ai. Demorou tanto pra matar ele que ele quase saiu correndo, tá ligado? Não pensei que eu ia sair correndo e voltar pra aldeia. Eu ia escrever outra coisa, tá ligado? De tipo, eu ia cortar, mas ia atacar, mas não ia cortar. Só que quando eu falei, porra, com um corte preciso, fudeu já. O corte não foi preciso, então não deu. Sabe como é que você defendeu do cortiso, tá ligado? Uhum. Já cortou, foi preciso. Sabe o que foi bonito dessa parte? Que ela estendeu, assim, a espada e ele deve ter segurado na bainha, né? E aí ela tirou a espada de dentro. Ó, bonita cena, hein? Tchau! Olha que bonito, hein? Caiu só a jaca da criança no ground. Só que é foda, porque, tipo, Shin Matsuda, o assécula do imperador, e aí ele tava lá, nossa, me entrega a espada e tal, e aí, tipo, porra, agora vai ser uma luta do caralho. Não, ela ganhou já. Eu também pensei que ia ser mal, mas não sou, né? Corte preciso, Tramontina do caralho. Ai, velho. Mas essas lutas de espada japonesa, elas duravam muito tempo mesmo, né, cara? Nossa senhora, o bagulho durava 50 minutos uma luta, você fala, caralho, o bagulho acaba mais, né? Pelo que eu vi, na verdade era o contrário, tá ligado? Porque eles miravam já no... Assim, né? Não, eu tô falando dos filmes. Na vida real era uma só, mas no filme demora muito, cara. Você pega Tigre e o Dragão, os caras lutam... Tem que fazer uma cerimônia antes, tá ligado? Os caras passam pelas 4 estações do ano e lutam no gelo, e daqui a pouco luta no outono, e aí luta no deserto e luta na água, e a luta não acaba nunca. Não, né? Nossa senhora, a mina começa sem barba e termina barbuda, a mulher termina barbuda, você vê como demora. No final ela chorou pó e meio já. Já virou um cara. Bom, vamos lá. Com um corte preciso, Satiko decapitou Shin. Eita, pô, vou mandar um negócio aqui agora dos deuses, hein? Vamos lá. Com um corte preciso, Satiko decapitou Shin. Mas quando a espada se alimentou do sangue do Asecla... O quê? O quê? Caralho, parou aí, velho! Que bom que a Vonora... Eu odeio você! Eu tô deixando a Vonora brilhar, pô, no Japão. Que bom que não sou eu agora, hein? Você é um bonditinho, viu? Que um bonditinho. 30, meu. Ao vivo, eu bicho. Falei, nossa, ao vivaço, né? Sei lá, a primeira vez que eu tô participando de Estranha História, a pessoa vai pegar leve, né, não? Não, não vem com essa, não, porque foi a primeira vez de todo mundo. É, né? Todo mundo gravou. Toda a terceira pessoa é a primeira vez. Então vamos lá, mas quando a espada se alimenta o sangue do Asec... Você sabe o que é o pior? Que não. Eu tinha um bagulho muito foda pra falar, só que eu falei assim, vou deixar pra mandar essa sacanagem. Ah, como você é sem graça. Ela começou a espada, tá? Se comportar de forma estranha. Ela começou a se comportar de forma estranha. Que bosta, hein? Bom, vamos lá. Começou a se comportar de forma estranha. Segunda vez já que essa espada se comporta assim, né? A primeira já deu uma névoa, ela passou um vídeo. Deu tá play no YouTube. Não, ou seja, Satiko não sabe nada da espada dela, tá ligado? Não sabe nada, né? Satiko recebeu essa coisa na semana passada, né? Tá tentando primeira vez, né? Primeira vez que ela matou alguém foi um ninja lá e a outra é agora. De forma estranha. Pois a lâmina que era prateada tornou-se negra. Eita, porra! Oh. Fudeu! E começou a rachar. Caralho, meu irmão. Agora fudeu. É um espírito ruim da porra, meu Deus. Pois a lâmina que era prateada trouxe e começou a rachar. Aí, Vanora, a espada aconteceu algo muito estranho. As rachaduras estavam muito estranhas. pelas rachaduras, podia-se ver algo pulsando dentro da espada. Vixe Maria! Caralho! Já sei. Aquele era o objetivo do Imperador, pegar toda a energia das almas acumuladas. Tá porra, o Imperador, mano! Caralho! Era isso! Sinistro, hein? Tipo, caralho. Não tinha nada a ver com a tigela, nem com a espada, tá ligado? Vai indo. Daqui a pouco não vai ter nem a ver com isso, mas é outra coisa, tá? Nós queremos o Pai Mei, na verdade, era tudo um embuste. Mas a espada se alimenta de alma? Porque no começo ela se alimentava de sangue, né? Agora já virou alma. Ah, foi? Foi. É tipo, água é vida, né? Água é vida e sangue é alma. Tá, mas desculpa, muito elegante. Né? Porra, então o Imperador é um traidor do caralho. Ele que armou tudo esse bagulho, junto com o Shin, pra poder enganar ela e pegar a porra da espada, então. Aí ele tinha que fazer ela matar uma galera aí. Mas por que que deu isso quando matou o Shin, hein? Olha aí o mistério. E esse mistério será revelado agora. Vamos lá. Quando Satiko olhou para o corpo de Shin Matsuda, percebeu que era Nichiko. Eita porra! Caralho, velho! Japonês é tudo igual mesmo, né? É foda. O cara tava na enfeitiçaria ali, maluco, disfarçado. Enfeitiçaria braba, hein? É, percebeu que era Nichiko. Matou a própria irmã, maluco. Diz que a espada falou, caralho, mina. Você deu um ritual macabro aqui, mano. Ah, como é que eu saio dessa? Como é que eu saio dessa? Não, peraí. Ô, Febrinho, de onde é que tu tá tirando que o Imperador era o filho da puta? Lembrando que a gente tá em outro império agora, hein? Não, pô, mas esse império aí não tem Imperador. Esse aí tem o Shogun. O cara do mal é o Shogun. O Imperador é o cara que contratou ela. Você que confundiu aí. Ah, então eu falei muita merda, então. Você tira a teima, né? Peraí, vamos voltar pra ver se isso mesmo. É, olha lá, ó. Puta, é verdade. Aí, ó, a tigela do Imperador, exatamente, velho. Caralho. A tigela de arroz do Imperador foi roubada por uma seca do Shogun. E o nome do Asecla é Shin Matsuda. Agora já é. Agora já é! Eu escrevi ali o Shin Matsuda. Shin Matsuda. Shin Matsuda. Peraí que eu não tô conseguindo traduzir a imagem pra palavra. É que eu tô pensando em japonês, e aí quando eu vou falar, eu tenho que pensar em português. Não, é que eu imagino a cena e dá um pau pra descrever. Cometi um erro imperdoável, sussurrou Satiko, enquanto o cerco apertava de arqueiros. O cerco foi costurando agora, né? Enquanto o cerco apertava, vírgula, de arqueiros. Que foi assim que você falou. É. Com essa concordância maravilhosa. Me sinto tão letrada vendo como são as frases. É, tá foda. A samurai se rendeu aos seus inimigos quando uma voz veio de longe. Esse bom, veio de longe, bom, veio, né? De muito longe mesmo, né? Essa veio de longe mesmo. O cara pensa num negócio, uma imagem legal, tá ligado? Tipo, nossa, é a esperança. E aí, a frase é uma merda. Que eu quis dizer aqui? Que ela, né, se rendeu, mas uma voz veio e, puta, agora, né, não vai ter mais não. Concordância com a bosta. Ela se rendeu quando uma voz veio de longe. Ou seja, a voz veio e ela falou, ah, não, essa voz aí, então eu vou me render. Não, peraí, ela ouviu a voz e se rendeu, ela se rendeu e a voz suou depois. Não, dela. É justamente isso, tá ligado? Tipo, olha os arqueiros aqui, fudeu, aí, não se desespere! De longe, tá ligado? Exato, né? Pare! Mas aí a formatação aqui ficou um lixo, né? Porque esse três histórias é essa. Por isso que a gente, quando escreve, demora, tá ligado? Relei, olha só, que bosta. Aí você apaga e refaz. Ai, vamos lá. A samurai se rendeu aos seus inimigos quando uma voz veio de longe. Caralho, eu vou ter que arrumar alguém pra essa bosta dessa voz que o Wilde colocou agora. Pra dar um motivo pra mim se render, né? Porque agora... Pai Mei, né? Se renda! Aí ela, opa, se ele falou... Derrota, beleza, né? Pode se render! Ele gritou do outro lado do portão. Ô, Satiko, pode se render, esse portão aqui não abre, não. Eu ia te salvar, eu ia aí, acredita em mim, mas tá trancado. Puta que pariu. Vamos lá. A samurai se rendeu a seus inimigos quando uma voz veio de longe. Mas quando um dos arqueiros foi apanhar a espada, ela enfiou-a no próprio coração. Caralho, velho. A porra! Eu tomei passada. Puta merda, velho. Por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Agora eu quero ver, maluco, se essa espada é foda mesmo ou não é? A galera ficou em choque. Não, passada, passada. A Vanora tá falando até gaguejando. Né? E um brilho intenso surgiu, partindo de onde a espada estava cravada. Olha aí. Tá vendo? Aí, Will, e sangue desceu da ferida. Eu podia mandar uma dessa mesmo. E aí eu falo, e a ponta saiu nas costas. E aí, Manora, e ela fraquejou e soltou o cabo da espada. Caralho, velho. Foda que eu já botei tanta frase por dentro da história que eu tô perdido pra caralho. Já. Ai, ai. Foi nesse instante que o Shogun apareceu. Puta que pariu, maluco. Foda-se a espada. Até porque o Shogun tem que aparecer, né? Alguma hora, né? Tipo, foda-se a espada, né? A espada tá lá e tá todo esperando. Meu Deus, o que vai acontecer? Não, pera aí. Primeiro o Shogun vai aparecer. Ele chegou, que a galera sentou, pôs um chá, eles tomaram. E aí, firmeza? E a Sadikura... Ah! Não, calma aí, deixa eu chegar primeiro. Ai, ai. Foi nesse instante que o Shogun apareceu. Vendo o corpo de Satiko e de Nitiko se fundirem à espada, gerando um guerreiro. Caralho, velho! Agora eu quero ver, maluco! É a mitologia samurai dessa porra. Tá merda, velho. Gerando guerreiro. Pode ser uma guerreira. Falei assim porque meu cérebro foi o que ele conseguiu gerar. Foi o que ele conseguiu gerar, né? um guerreiro, guerreirex com um X no final. É, né? Vê o que é a Manora. Eu tô com um bagulho na cabeça. Vamos ver o que a Manora vai falar. Vamos ver se... Vamos ver se bate, né? Eu tô com um negócio legal também. Isso aqui. Com um riso enlouquecido, o novo... A nova guerreira arranca a espada do peito e encara o Shogun nos olhos. Eita porra! Só a redundância do caralho também, né? É tipo, encarou de frente, né? Não tem como você encarar se você não... Encarou olhando pra cara deles. Pô, agora abriu um leque gigantesco. Essa frase da Vanora foi maravilhosa, mano. Pois é. A nova guerreira se apresentou à autoridade. Meu nome é Inofume, a primeira. Eita porra. Caralho, vai continuar ainda? Não. Tá bom aí. Tá bom daí já. E continuou. Filho de Nakamatsu, está pronto para ir ao templo? Oh. O cara é filho do ferreiro, maluco! Tá merda, meu irmão. Jogou um Nakamatsu e ninguém lembrava mais dele. E ainda linkei com uma das frases lá do começo. Nem lembro. Porque lá no começo tem, eles chegaram no templo abandonado. Sim. Que o que, caralho? Que é 4 anos de podcast, rapaz? Você sabe como que eu tô imaginando essa mina, cara? Essa guerreira nova? Tipo aqueles demônios japonês que é... Sabe o Onimusha? Tem uns demônios Onimusha? Parece o Akuma, cara, né? Aquele cabelo pra pensei. Cima. Eu pensei na mesma coisa, velho. Né, cara? Aqueles demônios bizarros com um furo no peito, assim, ó. Com a espada fodida do lado, meia viva, pulsando. E eu falei, tá bom. É, por aí. Eu pensei, na verdade, em tipo um... Se fosse minha vez, eu ia falar que era tipo uma armadura diferente, toda completa. Agora, sem ninguém dentro, na verdade, tá ligado? Só uma energia. Ah, ainda bem que não foi sua vez, então. Sacanagem. É zoeira. Fazendo uma mesura respeitosa, disse: estava esperando por isso minha vida inteira. Eita porra! O Shogun deu uma ordem aos seus serviçais, que montaram uma comitiva e eles foram ao templo abandonado. Muito bom! Muito bem, senhoras e senhores, terminamos aqui a segunda parte de Estranha História. Maravilhoso. e diz assim: liderados por Shin Matsuda, que é os arqueiros inimigos, né? Ela gritou: devolva minha tigela de arroz. Então Shin grita de volta: você está louca? Nada foi roubado do seu reino. Shin continua: trouxemos você aqui apenas pela espada. Olha aí, se o Shin era a Nichiko disfarçada, a Nichiko tava ligada nesse esquema já, hein, mano? Pois é. Uhum. Ela queria fazer o bicho já tava de caso pensada. Sim. Satiko pegou a espada, tirou o... Ah, apesar que a Satiko fez menção de entregar, né? Pode ser que a Nichiko ia usar nela pra ela virar o demônio foda lá. Só que aí a Satiko enganou ela fodamente, né? Shin continua: trouxemos você aqui apenas pela espada. Satiko pegou a espada, tirou o fubá. Se você a quer, então você a terá. Satiko tinha um plano em sua mente: se aproximar de Shin e matá-lo. E assim ela o fez, ajoelhando-se e estendendo a espada. Essa cena foi bonita. Avidamente, Shin agarrou a espada e se arrependeu amargamente. Amargamente. Que foi que a Manoel falou na hora? Foi muito emocionante. Com um corte preciso, viu, Wilde? Com um corte de facas guiço. Caralho. Corta cano, corta bota, corta carne, corta tudo. Corta a cabeça de acecla. O cara corta um cano de esgoto e corta uma carne na sequência, ele nem lava a faca. Com um corte preciso, Satiko decapitou o Shin. Mas quando a espada se alimentou do sangue do acecla, ela começou a se comportar de forma estranha. Essa espada se comporta de forma... É nada normal nela. Pois a lâmina que era prateada tornou-se negra e começou a rachar. Pelas rachaduras podia-se ver algo pulsando dentro da espada. Aquele era o objetivo do imperador: pegar toda a energia das almas. Olha, agora já deu mais um nó aqui, porque o Wild confundiu tudo. E aí, o Shogun tá indo pro templo, mas não vai ter que enfiar esse imperador lá de algum jeito. Não, mas aí é que tá, cara. Aí é que tá. Se a tigela de arroz foi todo um embuste, tá ligado? E foi o imperador que mandou pegar a tigela, então tá aí, pô, tá tudo... tá tudo mancomunado, tá ligado? Tá tudo bem confuso, né? Gostei da sinceridade. O Will, tá tudo aí. Não prestou. O Will tentou dar um migué, tá tudo aí. Aí, mano, tá tudo bem confuso. Ai, meu Deus. A sinceridade é maravilhosa, cara. Ai, caralho. Vamos lá, então. Aquele era o objetivo do imperador: pegar toda a energia de alma. Já virou alma. Era de sangue, já virou alma. É isso aí. Quando Satiko olhou para o corpo de Shin Matsuda, que aqui virou Matsuda, percebeu que era Nichiko. Cometi um erro imperdoável, sussurrou Satiko. Enquanto o cerco apertava de arqueiros. Essa concordância aqui. Ai, cara. A samurai... Eu não confundi ter com cerca, tá ligado? É, né? Tá fechando cerca, assim. Nem sinto. A samurai se rendeu a seus inimigos quando uma voz veio de longe. Que bosta, cara. Foi duas mal feitas, duas seguidas da outra, velho. Mas quando um dos arqueiros veio apanhar a espada, ela enfiou-a no próprio coração. E um brilho intenso surgiu, partindo de onde a espada estava cravada. Foi nesse instante que o Shogun apareceu, vendo o corpo de Nichiko e Satiko se fundindo com a espada, gerando um guerreiro. Com um riso enlouquecido, a nova guerreira arranca a espada, gerando um guerreiro. A nova guerreira, uma maluquinha. A nova guerreira arranca a espada. É uma entidade, não precisa ter gênero. É, né? É tipo um anjo. A nova guerreira arranca a espada do peito e encara o Shogun nos olhos. Nem vou falar nada, né, Manoel? Não. A nova guerreira se apresenta... A nova guerreira... O nome desse personagem é esse, a nova guerreira. Qual o seu nome? Eu sou a nova guerreira. A nova guerreira se apresentou à autoridade. Isso aqui também do Wilde. Porra, é essa? Velho Oeste, caralho. Que autoridade aqui nessa cidade? O Shogun é uma autoridade, eu não tô errado aí, não. Meu nome é Inofume, a primeira. De onde você tirou esse Inofume aqui? É do sobrenome, não é? É o sobrenome das irmãs, né? Ah, então ele é uma ancestral, olha aí. E aí, eu sou Inofume, a primeira. Filho de Nakamatsu, está pronto para ir ao templo? Olha aí, o Shogun, mano, é filho do ferreiro, matou o próprio pai. Tem uma treta aí também, que maluco. Que traíra, né? É. Fazendo uma mesura respeitosa, disse: estava esperando por isso minha vida inteira. O Shogun deu uma ordem a seus serviçais que montaram uma uma comitiva e, tipo, eu fiquei... E eles foram ao templo abandonado. E aqui acabou. E eu fiquei pensando assim, tipo, caralho, esse demônio vai... Aí o maluco, não, chega aí, vamos subir ali no templo ali. Aí foi lado a lado, andando de boinha, e o maluco, pó, pó, tá ligado? A espada pegando fogo, e o cara tomando chá, os malucos indo, ah, vamos lá pro templo lá e tal, né? O demônio tá aí com a gente, tá? Que porra é essa, velho? Nossa, lá, ele já tô vendo como mijaram no muro, tá ligado? O pai dele é o Jun Nakamatsu, então esse aqui vai ser, vamos lá então. O Shogun Jun Nakamatsu. Como é que é? Jun. Jun. Vale, Jun. Ai, caralho, vamos lá. O Shogun Jun Nakamatsu sabia que o demônio voltava para lhe cobrar um erro do passado. Tá bom, amigo. Jun. O nome de Jun. Jun. Filho de Jun. E o pai dele era o Johnny. Não era muito bravo, não, né? Conforme o tempo passava, Jun Nakamatsu ficava mais... Olha aí, olha essa mano. Puta, mas... que vontade de ser eu agora, cara. Ficava mais alto. Ai, cara. Ficava mais rico. Nossa, minhas ações estão bem valorizadas. Cara, computador do lado de arroz. Ah, senhor, acabou de ganhar $1 milhão. Né? Conforme o tempo. Oh! Oh! Tipo, o demônio lá olhando pra ele, ele. Oh! Aqueles Gaki no Tsukai, né? Quando o cara faz alguma coisa, todo mundo. Oh! confuso com o que Inofume fazia. Uma bosta. Que bosta, ainda, cara. Só esse cara jogou tudo dele, mas foi né? Bacana, parabéns. Estou muito confuso com esse demônio que está andando do meu lado. Como assim? De um lado para o outro. Como assim? Está andando para lá e para cá com as mãos nas costas. Sabe por quê? Eu tava nervoso, que eu queria falar cerimônia, tá ligado? Mas eu vou consertar, ó. Conforme o tempo passava, Jun Nakamatsu ficava mais confuso com o que Inofume fazia, pois o Shogun estava ficando velho, enquanto o coração da besta crescia novamente. Nossa! Mandou um coração da besta que eu fiquei... Tá, pô! Chega, eu fiquei besta aqui. Nakamatsu gritava: é esse o preço que terei que pagar então? Olha aí, maluco. Tá frustrado também, tá vendo? É da hora. Calma aí. É esse. É da hora que a Munora fala assim. Ela tava interpretando a voz do cara, né? E aí ela fala: Nakamatsu gritava: é esse o preço que terei que pagar então? Tipo, cara, isso é foda. É que ele tava velho, era o máximo que ele conseguia falar alto. É, né? Ele tava gritando na cabeça dele, só que ele tava só um polha. 120 anos, cheio de pereba na testa. Puta que pariu, eu teria outra coisa foda. Agora, velho, tá muito top essa história, velho. Pois assim que o órgão se desenvolvesse, seria alimento da espada. Eita porra! Vocês são bonitos sinistros, hein? Sim. Olha só, velho. Pois assim, vamos lá. Nakamatsu gritava: é esse o preço que terei que pagar então? Pois assim que o órgão se desenvolvesse, seria alimento da espada. Ah, já sei o que eu vou falar. Não será apenas você a pagar o preço, disse o imperador. Ih, caralho! Na porra! Do nada, meu irmão, do nada, tudo tá aparecendo. É final de novela das oito, tá ligado? Tudo acontecendo, o cara, né? Saiu de trás de uma nuvem do templo, assim, tá ligado? Uma nuvenzinha de peido, assim, no canto. Vem aquele, vem aquele Oriental Reef, tá ligado? Vem, né, devagarzinho. Uma de fumaça. uma mão ah, junta então com a outra, sabe? Aí, né? Aqueles caras que vem com a mão assim, uma dentro da manga da outra, assim, ó. É. Pequenininho, né? Pequenininho. É. Não será apenas você pagar o preço. Disse o imperador. Será apenas você pagar o preço, disse o imperador. Ele trazia nas mãos uma caixa envolta em seda. E aí, maluco? E ele trazia uma caixa envolta em seda. E o conteúdo da caixa era uma caveira de cristal. Puta, de novo, caveira de cristal. Puta que pariu, não acredito. Os multiversos estão se chocando. Vai chegar um Xerox nessa porra daqui a pouco. Ora, ora, ora. Beleza, aqui um demônio japonês. O que temos aqui? Japa Watson. Ele trazia nas mãos uma caixa em volta. Puta, depois de uma frase dessa, cara, até desanima de continuar. Eu pensei que o Indy falar, dentro da caixa viu o coração da sua própria filha, que ele trocaria em torno, sabe? Porra, caralho! É, um negócio dramático, uma né? Uma caveira de cristal. Caralho, agora... Tinha que dar um significado pra caixa, né? Aí ele deu um bagulho que a gente tem que dar um significado pro bagulho. Caralho. Não, mas é por isso que eu mandei essa pra você, cara. Você é, tem né? a... Pra você se perfeita, fuder. Não. Você já é escolado nisso. É, um fuder o outro 50 aqui, né, cara? Explicados, tal. Sou. Já... Não, sabe se o que foi japonês, pior? Sou japonês, na verdade. Pode ser qualquer coisa. Ai, caralho, vamos lá. Não será apenas você a pagar o preço, disse o imperador, trazendo nas mãos uma caixa envolta em seda. O conteúdo da caixa era uma caveira. Nossa, velho. Que é isso? Pra onde essa história foi agora? Eu não consigo tirar Indiana Jones da minha cabeça agora. Daqui a pouco dessa pedra, né? Rolando, né? É, né? Puta que pariu, mano. O demônio já tá de chapéu de explorador. com os chifres furando o chapéu assim pra cima, aqueles chifres vermelhos. Ai, bom, vamos lá. O conteúdo da caixa era uma caveira de cristal. Já sei o que, que eu vou fazer. Já sei o que. Vamos lá então. O conteúdo da caixa era uma caveira de cristal que pertencia à mãe de John Nakamatsu, assassinada pelo próprio filho. Caralho, velho. Olha aí, ó. Só o Febrini mesmo, pô. Aí tem a alma de pivô, cara. Orgulho. A criativa daqui, né? Poxa. Olha aí, o cara já matou o pai e a mãe, hein? Esse maluco tem alguma treta aí, mano. Acho que isso tá sendo... Puta que pariu, ó. Ó o que o imperador falou. Não será apenas você a pagar o preço e mostrou essa caveira. Ou seja, o imperador, cara, é irmão dessa porra desse jogo. Puta merda. Olha aí, nossa, eu tô pagando aqui. Puta que pariu. Depois de Nitico e Satico, tem aqui John e agora nós temos que também esperar o nome do imperador. Filho de Jun, irmão de John. Jonathan. Juvenal. É o imperador. Juvenal Nakamatsu. Ai, caralho, velho. Jairo Nakamatsu, né? Bota o Nakamatsu que já vira japonês, tá ligado? Não, meu nome é Junior. Sou da família Nakamatsu. O imperador abriu a caixa e depositou a caveira de cristal no centro do altar. Olha aí, agora vai começar a feitiçaria. O Yuri ficou tão em choque, nem falou nada. Ficou, aqui, né? Pois é. Para completar a cerimônia, só faltava um golpe da espada. Tá porra, agora eu vou falar um negócio. Olha lá. Pra completar a cerimônia, só faltava um golpe da espada e o corpo de Jun Nakamatsu, que foi colocado ao lado da caveira. Eita porra! Como é que é? Caralho, pegaram o corpo do ferreiro que tava lá embaixo na estaca, velho. Agora tem ali pai e mãe do Shogun na mesa de altar. A caveira da mãe, corpo do pai. Nossa. Puta, eu acho que eu tenho uma parada pra fazer também. Agora. Eu sei que... 10 minutos pra acabar o vídeo. Agora eu entendi. Agora eu sei. Agora vai. Toca pra mim. Com um urro e no fume, brandiu a espada. E moleque, tá louco, eita porra. Mas antes do golpe... Eita, mas antes do golpe... mas antes do golpe, Pai Mei apareceu na cerimônia. Puta que pariu! Se foram pegar o... Se foram pegar... Ah, meu irmão, se foram pegar o corpo, abriram alguma porta. É verdade. Aí ele entrou, né, coitado. E olha só, mas antes do golpe, Pai Mei apareceu na cerimônia e matou o demônio com o golpe dos 5 pontos que explode o coração! Caralho, velho! É, maluco, o bicho é foda! Pô, essa reviravolta foi massa. Deu uma ideia legal. Por isso que ele tava ali com a Satiko, porque ele, Pai Mei, né, velho? Maluco é miliano. Ele já sabia, ele falou, meu, essa mina aqui, ela não pode deixar essa espada, né? Transformar no demônio. Não, ela é a melhor guardiã. Ele não treinou ela de graça, tá ligado? É. Na verdade, né? Ele treinou ela de graça, mas ele não treinou sem um propósito. Sim, cara. E é por isso que ele sabia desse golpe, olha aí, tinha uma profecia já, vai um demônio, vai ter o coração dele lá. E agora que ele destruiu o coração, será que o Shogun vai voltar normal? Só que a terceira frase do começo é... Olha lá, a terceira frase do começo. E ela cortou a cabeça do Shogun. Ou será que as meninas... Não sei. Deixa rolar. Vai, mano, bora, vai. Eu já vi isso. Já tá vendo lá na esquina já, né? Tô vendo lá no Japão já. Na estrada desértica, na montanha temida. Um grande tremor foi sentido por todo o templo. Ixi, Maria! E o corpo do demônio brilhou com uma luz intensa. Tá bom! Olha só! Vai, Febrini. O corpo do demônio brilhou com uma luz intensa. Mas não era nada. Sacanagem. Era só um vagalume. Era só um brilho. Brilhou e apagou, acabou. Era só um brilho mesmo. A frase de cima vale por si só. Ai, cara, vamos lá. Um grande tremor foi sentido por todo o templo, trazendo os mortos de volta à vida. As irmãs Inofume, o pai e a mãe do Shogun. Puta merda, velho! Eita! Pô, o nego pensou que ia vir só as minas, vem todo mundo! Pai Mei, olha aí, Pai Mei é foda, velho. 200 tipo... pessoas, tá ligado? Cara, o Pai Mei, ele é tipo o Gandalf do Japão, tá ligado? Ele tá ali só pra consertar as cagadas da galera. E outra, é bem capaz de, tipo, quando fecharam a porta na cara dele, ele usava cinza, tá ligado? E agora que ele chegou, ele tá aqui pra fora. Não, Wilde, foi isso que você falou, mas olha como foi. Olha lá, antes do golpe, Pai Mei apareceu. Ou seja, o Pai Mei assombrado não é mais agora é só Pai Mei. Ele evoluiu, maluco. Pai Mei parecido, tipo... É, mano, ele era o Pai Mei assombrado. Agora é só o Pai Mei, ó. Ele evoluiu mesmo, igual você falou. Nitico gritou: pegue a espada, rápido! Puta que pariu, é verdade. Nós estamos aqui tudo preocupados com gente e a porra da espada tá lá. Tá lá à toa, né? Aham. Tá facinho ali. Tipo, eu imagino essa cena, o brilho assim, aí se divide todo mundo e tipo a espada caindo lentamente. E Nitico: pega a espada! Nossa! Quem pegou a arma foi Satiko, que avançou rapidamente contra o Shogun e cortou a sua cabeça. Quem pegou a arma foi Satiko, que avançou rapidamente contra o Shogun e cortou a sua cabeça. Assim que a vida abandonou o corpo do Shogun, a espada se estilhaçou. Tá merda, velho. Nossa. A arma predestinada. É, maluco. Se estilhaçou-se. Se auto-estilhaçou-se a si mesma. Se auto-estilhaçou-se. Ela propriamente se estilhaçou-se automaticamente. Um dos estilhaços foi absorvido pelo corpo de Satiko. Eita porra! Caralho, velho. Por isso eu não esperava. Com a reverência solene ao imperador, Satiko se despediu de todos e morreu. E morreu? Sério mesmo? Que filho da puta! Caralho, velho. Não, velho. Não, errado. Caralho. Caralho, velho, o cara matou o Satiko. Eu já trouxe a porra da vida de volta, o cara matou de novo. Vai voltar de novo. Puta que pariu, vamos lá. Pai Mei, que estava contando toda essa história para um de seus discípulos, levantou-se da mesa e foi até o lado de fora. Putz, meu irmão. Nossa. Esse Febrino é foda. O discípulo indagou. E que fim tiveram os sobreviventes? Maravilha. Eu tô sem ideia nenhuma, mas... vamos lá. Pai Mei, enquanto olhava os outros discípulos treinarem do lado de fora, respondeu ao seu discípulo. Os sobreviventes fundaram esse clã de samurais. A última defesa contra o Império do Dragão Negro. Aê! Puta! puta que pariu! Nitico e Satico foram embora, fugiram. Ah, Satico morreu, né, coitado? Não, Satico morreu. Ele matou, né? Você que tá revivido de novo a terceira vez, né? Quando ela morreu, a Nitico caiu de joelho, levantou rapidinho e falou: vambora, não até para lamentações. Igual a irmã dela fez aquela hora. Para churubelas, vamos lá. Muito bem, chegamos ao final dessa história maravilhosa. E essa é a terceira parte. O Shogun, Jão Nakamatsu, sabia que o demônio voltava para lhe cobrar um erro do passado. Conforme o tempo passava, Jão Nakamatsu ficava mais confuso o que Inofune fazia, porque tava, né, o demônio andando do meu lado aqui tomando chá. Pois o Shogun estava ficando velho, enquanto o coração da besta crescia novamente. Olha aí, por isso que o Pai Mei pôde matar, né? Com 5 toques de coração, porque o coração tava lá. Chegou, eu imagino, tipo, o altar e ele se levanta. Ha! Desceu, sabe aquele maluco que desce, tipo uma águia assim, japonês? Com as mãozinhas assim, caiu na frente. Cabo burro. É. Nakamatsu gritava: é esse o preço que terei que pagar? Que foi do jeito que a Manara falou, né? O grito do cara era. Pois assim que o órgão se desenvolvesse, seria alimento da espada. Mas não será apenas você a pagar o preço, disse o imperador, né? Saindo assim. Ele trazia nas mãos uma caixa envolta em seda. E o conteúdo... Esses bagulho também não dá pra entender, né, cara? Isso é bem cara de japonês. Você vai trazer uma porra de uma caveira? Não, não traz na mão. Traz dentro de uma caixa, envolve a caixa em seda, põe um lacre, sei lá, põe um fubá em cima. Pra ficar bonitinho, né? É, né? Pô, essa porra é uma sacola de mercado, cara. O conteúdo da caixa era uma caveira de cristal, ora. Que pertencia à mãe de John, né? Também ficou um monte de coisa sem explicação. Por que que a mãe do cara tinha uma caveira de cristal? Será? Então, não era o crânio dela que virou uma caveira de cristal? Então, mas por quê? Ai, cara. Ninguém que morre vira uma caveira de cristal. Mas sei lá, ah, era muito boazinha, né? Era muito a boazinha. A espada se alimentava de sangue e almas, tinha um demônio. De sangue e almas, não. Crescendo. Ela se alimentava de sangue. Do nada, começou a comer alma, que falou: não, sangue já tua pampa. Já foi a parte de sangue. Pertencia à mãe de João Nakamatsu, assassinado pelo próprio filho. Também, isso aqui ficou sem explicação, né? Por que que o João matou o pai e a mãe? É, por quê? Eu tinha um negócio na mente, que eu tinha um bagulho, tipo assim, ele era meio que imortal e só poderia morrer se os pais estivessem mortos, tá ligado? E ele tava cansado de ser imortal e queria morrer, aí matou os pais e o demônio ia matar ele, alguma coisa assim. Uma estranha história é foda, né? Você pensa uma vírgula, o negócio te joga lá pra cima do Monte Everest e você fala: caralho, o que tá acontecendo? O imperador abriu a caixa e depositou a caveira no centro do altar. Para completar a cerimônia, só faltava um golpe da espada e o corpo de Jun Nakamatsu, que foi colocado ao lado da caveira. E olha só, o Jun Nakamatsu foi o cara que fez a espada. Então talvez ele já sabia que o filho dele era imortal e fez a espada, né? Tipo, ó, essa espada aqui é a única coisa que pode matar meu filho, se preciso for, ou sei lá por quê, porque, né? As histórias é sempre assim. É, né? O cara faz um item que pode matar o outro, aí por que que você fez esse item? Não, é a única coisa que pode sei, matar. Sei lá, eu vou dar vontade aqui. Mas não é seu filho, então não faz nada. Filho né? Oriental, pá. É, né? Com um urro, Inofune brandiu a espada. Mas antes do golpe, Pai Mei apareceu na cerimônia e matou o demônio com o golpe dos 5 pontos que explode o coração. Caralho, matou o Akuma. Eita porra. Um grande... Não esperava por essa. É, essa foi foda mesmo. Um grande tremor foi sentido por todo o... Caralho, o demônio era fudido, mano. Quando ele morreu, deu aquele, né, estremeceu a porra toda, mano. É foda. O corpo do demônio brilhou com uma luz intensa, trazendo todos os mortos à vida. As irmãs de Inofune, pai e a mãe do Shogun. Nitico gritou: pegue a espada rápido. Quem pegou a arma foi Satiko, que avançou rapidamente contra o Shogun e cortou a sua cabeça. Assim que a vida abandonou o corpo do Shogun, a espada se estilhaçou. Um dos estilhaços foi absorvido pelo corpo. Corpo disse: não, isso aqui também é uma loucura do caralho. Porque. Quer ver, ó? Eu fiquei sem reação. Caralho, velho, fudeu. Não, mas calma aí, ó. Foi uma loucura. As duas frases juntas não fizeram sentido nenhum. Primeiro, vamos lá. Um dos estilhaços foi absorvido pelo corpo de Satiko. Aí vem o Wild e fala: com uma reverência solene ao imperador, Satiko se despediu de todos e morreu. E morreu, o estilhaço foi o estilhaço foi absorvido, acho que de alguma forma mágica. Eu falaria, sei lá, ela virou meio guerreira e meio demônio, né? Uma coisa assim. Mas aí, é, uma coisa assim, porque né? Foi absorvido. Aí massa, né? É, não foi o estilhaço que resvalou e pegou na goela da mina e matou. Aí o Wild morreu. Eu falei: caralho, como assim, mano? Ai, foi foda. Pai Mei, que estava contando essa história desgraçada para um de seus discípulos, levantou-se da mesa e foi até o lado de fora. O discípulo indagou. Tem que ser que a dublagem do Kung Pao, né? E que fim tiveram os sobreviventes? Pai Mei, enquanto olhava os outros discípulos treinarem do lado de fora, respondeu ao seu discípulo. Os sobreviventes fundaram esse clã de samurais, a última defesa contra o Império do Dragão Negro. Olha aí, maluco. Mais uma galera aqui. O Pai Mei já tinha treinado os ninjas lá, né? Treinou os ninjas, agora tá treinando os samurais. Depois treinou a Beatriz Kido lá no Kill Bill. O Pai Mei é foda, galera. E treinou a Sadako. Não para, né? É. Olha quem é o imortal aí, tá ligado? Olha é o Pai Mei. Mas ele é mesmo, né? Lá no Kill Bill fala que ele tem não sei quantos mil anos, né? O cara... Então, é o seguinte, o Pai Mei é zica aí, ele tá... Tem história dele desde 2000 antes de Cristo. Olha aí. Quem será que era o imortal, então? Será que era o maluco lá, o Shogun, ou será que é o Pai Mei que fez essa porra toda e matou o demônio para não morrer? Vai ficar aí o suspense, né? Olha aí. Matou o demônio, surrupiou aí. Matou o demônio, quebraram a espada e ele tá aí até hoje. Mexendo naquela barbinha dele, pulando em cima de espada e falando fucking japs. Fucking Jeff. Caralho, olha aí, ó. Pai Mei arquitetou tudo isso, tá ligado? Porque ele odeia os japoneses e queria dar uma lição nele, tá ligado? Pra destruir tudo. Exatamente, cara. E por fim, fica a grande questão, né? E o que aconteceu com o imperador? Não precisa nem responder, né? Pra quem conhece três histórias, já sabe. Peraí, que não sabe. Tá fazendo alguma coisa com o Furioso de plantão. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa!